forte feito o som de um tambor. Planto a sorte na palavra amor. Do vai e vem das águas, quem balança é a areia. Quem não permite que eu caia são os santos da aldeia. Aprendi no osso da vida a sorrir valentia. O corte fundo da espada cicatriz em um só dia. Quanto mais o sangue escorria, mais a dúvida da morte. Quando eu dizer que foi sorte. Ei, ei, aô. A mão que junta na reza também bate o tambor. Ei, ei, aô. Sei pouca coisa da vida, mas eu sei quem eu sou. Bate o tambor. Ei, aô. Sei pouca coisa da vida, mas eu sei quem eu sou. Nasci forte feito o som de um tambor. Planto a sorte na palavra amor. Do vai e vem das águas, quem balança é a areia. Que eu caia são os santos da aldeia. Aprendi no osso da vida a sorrir valentia. O corte fundo da navalha cicatriz em um só dia. Mas a dúvida da morte. Quando eu florir, liberdade, vão dizer que foi sorte. Ei, ei, aô. A mão que junta na reza também bate o tambor. Pouca coisa da vida, mas eu sei quem eu sou. Ei, aô. A mão que junta na reza também bate o tambor. Ei, aô. Sei pouca coisa da vida, mas eu sei quem eu sou.